Roman 3, descending to 2,000 feet. Let's have the localizer. Clear to descend to 2,000 feet, that's 2713. Sonam 7202, chama controle 1, 20, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 2, 2, contato, confirma se eu recolho a 72? 5972, na sua escuta, recolona. Eu recolho a 72, contato, radar na decolagem, sou para nível de 340, autorizado Leda. Ok, pedimento Leda, Rio. Oceano 6074. Oceano 6074 com informação Delta, desça para o nível 150. Oceano 6074, desça para o nível de voo 060, está autorizado direto ITAP. 060 ITAP, direto 6074. Oceano 258. Siga. A 258, desça para 3 motéis. Está autorizado o final de atendimento da SXR, pode estabilizar no localizador. Para 3.000, autorizado, chamarei. Localizador 527, Delta, Delta, vai passar 260, 170. Azul 5127, dessa vez chegada a Bomé de 1, para nível de voo 100, que é legal no 097. SB uma centena, 1097, Azul 5127. Salvador, 6224, aqui no gate 10, pronto, pushback acionamento. Autorizado, minha pushback. Ah, pode dar ataque. Salvador, Buenas, o passaredo 2228, ciente da informação Delta. Passaredo 2228, autorizado, vitória da conquista, nível 180, decolada 10 com primeira curva à direita na saída Arbor 1, transição elétrica. Após elétrica, off-off, conforme rota. Transponder 5227, controle 120 desse ponto. É pra 2000. Copiou para a vitória da conquista, nível 180. Circulando da pista 10, terceira, Abo 1, Eletra, posição Opiló, depois conforme a rota. Alfa 1, Abo 1, transição Eletra, depois o Opiló, depois conquista. 5227, transponder, 120.8, controle Salvador, 2228, passada. Passarela 2228, cortejamento vai até a parte de pronto, o pushback é só. Passarela 2228, contato good night. Salvador Tower, Azul 2713. Azul 2713, continue approach, report for no insight. Confirm information for Azul 2713. Continue approach, report to runway insight. To report runway insight, Azul 2713. Runway insight, Azul 2713. Azul 273, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 130 knots. Redwind 250 nós, Azul 5127. Max do 6224 da Oceanair. O POB é de 106, autonomia de 2 horas e 15 alternas, Salvador. Taxi via parte 1, Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 097. Parte 1, Índia, lá no ponto de espera, chamará pronto. 6224. Can you confirm the runway conditions for this wet or dry as 273? Dry. Thank you. Wind for 273? 200, não, correction, 2073, 130. Nossa, 5972, chame o centro Recife, frequência 1, 2, 8, 2235, 251, obrigado, uma boa noite. Xanema 074, busca para 2 no PES, autorizado final do procedimento da SXWAY, reposto utilizado no localizador. CS2 de oferta, autorizado na SXWAY, pista 10, no Xanema 074. Azul 5127, desse mantenha a nível de voo 080, que é legal no 097. 080 no 097 do 5127. Infinitamente autorizado, NIMAT, no 0. NIMAT, partida já. É 2713, on ground at 35, leaving right, taxi via Alpha, Kilo, Apron 3, 4 Lima, correction, 4 left, is your position. So Kennedy, runway, clear taxi via Alpha, Kilo, then 4 Lima, Azul, 273. Apron 3, okay? Apron 3. Redwind 220, Azul 527. Xanema 624, autorizado decolar com 10, vento 200 graus, 149. Xanema decolagem da 10, 624. Corre, hoje é 6258, avisado sinal. Xanema 258, continue a aproximação, guarda pista livre, informa 6238 da companhia, iniciando decolagem pista 10. Xanema 6258, autorizado por 0, vento 200 graus, 6224, deixou 1237, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom serviço. Para puxa, acionamento, passaria do 2228, remoto uma 12. Passaria do 2228, autorizado, pushback e acionamento, só pode estar aqui. Posso estar aqui, 2228, passaria. Xelena 224, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190 via saída Conde. 190 via Conde, 6224. We need to park, stop over here just to, for engine check for the last flight of the day. Okay, stand by please. Xana 6258, solo 39, libera direita, taxi de via alfa e reporte antes do direct. Sim, reportarei antes do direct. Pelo 5127, liberação do sequenciamento, curva direita para o 040, limite ao localizador. Direita 040, limitada pelo localizador, azul 5127. 5127, desce até 3 mil pés. 3 mil pés, azul 5127. Centron, confirmando solo, tráfego Salvador, é o bom 098. Ele está com sente da informação. Delta, mais autorização para Natal. 098, autorizado São Gonçalo, nível 370, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Uca, transição Zipar. Lopes do 1-0, a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5233, controle em 1-0, decimal 8. 7-0? Afirmativo. Região 24 Rádio, Federação Centro Recife. 20 graus. Apesulou no zero e após comando em rota. O transponder 5233 e o transponder e o controle 208. 1098, cotejamento correto e aposto pronto para o pushback e acionamento. Rebotaram 1098. Chileno 074, chame turno no 8, decimal 95. 295. 8, temos 29 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Já do final do procedimento LSX-Way, reposto estabilizado. 0702 mil pés, autorizado em LSX-Way, final azul 527. Passarei 2228, autorizado táxi via parte 1 no Inter, ponto de espera chama Pronto, altímetro 1097. Só confirmando o POB 29. Afirmativo, 29 no POB, 5 horas e 20, alternando Salvador. Mantém essa frequência ou chame em outro? Mantém a frequência. 6258, mantém a frequência. Torre Salvador, Oceania 6074, aproximação final S, X-Ray, Pistona 0. Oceania 6074, autorizado pouso Pistona 0, vento 190 graus, 1139. Gentileza e pouso Pistona 0, 6074. Sr. Juliette, Oceania 628. Faz a passagem da TR da Passarela Texana até o ponto espera, ingresso a via Juliette até a remota 1-3. Mota 3 ali. Informação. Calma. Centro 398, voo direto TAP, desse mantém nível de voo 050, QNH 907. 050, QNH 27. 3, 3, 4, 8. A gente estava aguardando o grupo que tem a 2366. Ah, já estamos voando 3. Autorizado, né? Centro 398, voo TAP. TAP, 398. Controle Salvador, boa noite, azul, passaram 62. Gente, essa passa 2, azul 4062, desse mantendo o vídeo 100 via chegada, Bobed 1. 100 via, passa 0. O Chané 6224, chame o centro Recife, frequência 95, decimal 45, alterna no 2000, decimal 85. 22. Xanema 224. 224, né? Escuta, prossiga. Xanema 224, chame o centro Recife. Frequência no 25, decimal 45, alterno no 2000, decimal 85. 2545, alterno no 2005. Gratidão, boa noite. Azul 5127, chame Torre, Rio, no 8, decimal 95. 75527. Controle Salvador, boa noite, passarela 2222. Passarela 2222, autorizada a chegada à mão, reporte para descida, que legal, no 097. Chegada à mão, no 097, perdemos controle com o centro, centro da informação Delta, legal de descida. Passarela 2222, desça para nível de voo 080, via chegada à mão, acena identificação. Identificou, 080 na mão, 2222. Era, 10, pronto. Passarela 2228, mantém ponto espera. Mantém 2228. Dois, três, cinco, quatro. 1354, aguarda ponto. Deixa eu escutar pra conta. 398, voo TAP, após o TAP, voo 7366 para o SUIS, que pista 10. Pista 10. É, de TAP, já dito 366, né? E o procedimento IS, 3398. Afirmativo. Obrigado. Direito, taxi via Alfa, Juliette, até remoto no 2. É, confirma a posição. O azul 4062, se for possível, eu também solicito o IST completar a chegada médica e elétrica. Oi, vamos aproveitar que está saco. Vamos aproveitar que está saco. Ele copiou o azul 4062. A 062, mantém a chegada da ITAP, mas o TAP 7366 para o IESISC. Certo, após o ITAP 366, mantendo a chegada. Já 3398, desse mantém a 4010. 4010, 1017, 3398. 2207 para 2109. 2109, eu passarei do 2222. Azul 4062, estou se mantendo vídeo 050. 050-4062. Está acima de 220 nós de táxi, TAM 3398. Autorizado, TAM 3398, é número 1 na aproximação. Grato. Só guardando a sua cota. Gente, aguarde para o pushback, para a cota, mais um minuto que a gente tem. Ali mantém pressão 02228, pode saber. Alô, Salvador, vou no 098, pronto para o táxi. Deu bem de 4:06 com 2:33 alterna Recife. Azul 5127, Somas 49, libere a direita, taxiando via Alfa Kilo, parte o trem, 4:06 a posição. Alfa Kilo, 4:06, azul 5127. Voo no 098, taxi via Índia, no ponto de espera chama pronto, altímetro no 097, confirmo somente que o OB é 46. Afirmativo, 046, o voo no 098, livre taxi Índia, ponto de espera no 0, chama quando pronto no 097, não ajuste. Passarei do 2228, autorizado de falar no 0,2180 graus, no meio nós. Preciso decolar, 2228, passarei. Copia? Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 110 com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Whisky 33 é a primeira aerovia, pode conforme rota. Transponder 5235, controle 1-20-8. Conforme 230, Whisky 33 para lá. Pulca, Caju, nossa saída 5235, código 208, controle, Guama 354. Bona 354, confirme somente a transição. 5235. A transição. Transição Pucacaju. Bona 354, autorizado para o chuveiro questionamento e reporte técnico. Autorizado, 354. Rio Bona 098, Pontifera, pistão 0. Bona 098, autorizado alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter pistão 0, Bona 098. Passarei do 2228, decolou 5-1, chama controle 1-20-8, voo 1. 1-20-8, chama controle, passarei boa. Passarelo 2228. Passarelo 2228, contato radar em decolagem, suba para nível de voo 80 via saída Agorono. 180, sobe, perfil da Arbor 1-2228, se possível aguarda pro de Elefa, então do destino. 2228, mantém perfil da saída, temos aeronave na chegada da Med 1. Pede na sua escuta. Aeronave 8, autorizado decolar com 10, vento 190 graus, 1.69. Livre decolagem, pista 10, passarei do 2228, pode prosseguir na descida, senhora? 2228, mantenha nível de voo 050. 050, muito obrigada. Autorização para prosseguir na subida, curva esquerda, proa 250, trava dessa proa até cruzar nível de voo 080. A esquerda 250 de proa até cruzar o 080, passaria do 2228. Controle, boa tarde, boa noite, é o voo 9098. Plano 098, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via seu da PUCA. 370 para a PUCA, voo 9098. Azul 4062, segue o tráfego dos 010 milhas, vai seguindo como número 2. Desça para 2500, pede autorizado o ILS WISC, a pista 10, a partir do campo, autorizado, certo, 366. Ok, desce 2500, autorizada para o 366, seguindo o tráfego à frente. Autorizado, 4062. Passarei do 2222, você mantém a 4000 pés, reduz a velocidade para 2009. 4.2009, passarei do 2222. Passarei do 2228, 3 milhas e 10 graus de elevador, retoma a navegação de Elefa. 2228, vou Elefa. E o 4062, confirma sua velocidade? Reduzindo agora para 210, o 4062. Sente. Pushback acionamento 354, Lebo. Autorizado, pushback. Contra 398, chame turno no 8 decimal 95. 3398, autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 139. Mais, nível de voo 050, QNH 1097. Sete dias, chegada, voo 61 1 para 050, 1017, 972. Passarendo 2222, pode prosseguir na descida, senhora? Passarendo 2222, para 2000 pés, autorizado o final do procedimento elétrico e reporte estabilizado no localizador. Passarendo 2222, descendo via, reporte estabilizado no lote. Azul 4062, complete com uma faixa no torno, no 8 decimal 95. 2895, uma ótima noite, 4062. Isso, Salvador, boa noite, Azul 4062, está 9 milhas, estabilizado. Azul 4062, continue a aproximação, número 2 aproximação. Gente, 4062. 545 alternando 12685 com 098. Táxi número 354, 23, Recife, 2h50. 33, a bordo? 1, 2, 3. Tem, está aqui que via a parte 1 no Índia, ponto de espera chama falta, altímetro no 0, no 7. Chama ponto, ponto espera agora 354, 2017. Solo ao 00, libere a direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3398. Azul 4062, autorizado pouso, piscina 0, vento 1, 9, 0 graus, 1, 4, 9. Livre pouso no 0, 4, 0, 6, 2. Bono 228, dessa via, chegada para mais de 1 para nível de voo 060, que é legal no 097. 17, sendo assim, voo 228, é possível a bordo 3368, voo estática? Eu tenho chegado ao Bono 228, é número 3 na aproximação. Via Alfa Juliette, terremoto no 4. Negativo, 2, 2, 2. Esse motor que está mantendo? 3398, por favor, atores. 3, 2, 2, complete aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 1, 1, 8, 9, 5. Próxima ponte para Bruno Rocha, 354. Bruno 354, mantém a ponte espera. Aceito. Bruno 3398, estou em Salvador. Salvador, boa noite, é o passarelo 2222. Passarelo 2222, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Não, aguarda a pista livre, 2222. Azul 4062, Sol A03, libera direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 01. Alfa Juliette, gate 1, 4062, uma boa noite. Passarela 2222, autorizado pouso, pistão a 0, vento 200 graus, 122. Autorizado pouso, passarela 2222. Salvador, então 3698, próximo da Juliette. E a Juliette, terremoto no 4, autorizado. Juliette, então no 4, 3398. Eu passaria do 2222, conseguiria como confirmar o vento, por favor? 200 graus, 119. 200 graus, com 119, obrigada. Desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, após estabilizado no localizador. Desça para 2000 pés, autorizado LSX-Ray, reportará estabilizador no localizador, 1972. Passarei do 2228, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna no 2000 decimal 0. Para o 2228, a passareta agora com Recife, chama 1288, alterna 1260. Boa noite, senhor. Bruno 354, autorizado, aéreo mantido, pista no 0. Ali mantendo no 0, 354. P2222, Sola 07, não me escuta, libera a direita. Autorizado táxi via Alfa, Kilo parte 3. Quando lá, tem chance sinalizador. Confirma para o passarelo 2222? Passarelo 2222, Sola 07, liberando a direita. Na minha escuta, autorizado táxi via Alfa, Kilo parte 3. Quando lá, tem chance sinalizador. Alfa Kilo 43, Lua Cereza 2220. Lua 354, autorizado a decolagem, pistão na zero, vento 200 graus na zero norte. Iniciando na 190, agora 354. Você mantenha 4.000 pés, que negar no 090. 090, 4.000, vou 220. 354, obrigado. Salvador, boa noite, ao Gol 1354, decola. Pelo 354, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230 via saída Pucca. Ciente 230 via saída Pucca, Gol 1354. Mano 228, confirma sua velocidade? Tá mantendo 240. 228, número 2, reduz a velocidade para 2109. 110, reduz igual 222. Mano 228, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento elétrico, X-ray, reporte estabilizado no localizador. 25, reporte estabilizado, voo no 222-3. Utilizado voo no 972. Voo no 972, completo destinação, Xane Torre, número 8, decimal 95. Bacama Torre 1895, 1972. Salvador, gol 1972, na final da pista 1-0, contra a embaixada e travado. Gol 972, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 180 graus e 97 norte, com pista molhada. Lide pouso, pistão 1-0, gol 1972. Lua 354, chameu centro Recife, frequência no 25.45, término 2.85. Ciente Recife agora, 12545, término 2.685, gol 1354. Turno 228, reduz a aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 95, 228. Gol 972, solos 16, na minha escuta, autorizado táxi direita, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, câmbio. Gol 228, bom dia, continue a aproximação, baixo pista livre, ajustando a 06. 06, agora. Gol 228, vento 180 graus no 5 nós, autorizado pouso pista 10 e vamos pista molhada. Gol 228. Gol 972, informa que a pista está parcialmente seca, ok? Quente no 972. Bom, sim, mas para o vento é 180 com 8, gol 228. 180 graus, variando a intensidade 13, 21 nós. 1227. Luna 228, Solos 18. Na minha escuta, libere a direita, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, mantém.